quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia, com 10 mil no bolso rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Quem diria? Quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia, com 10 mil no bolso rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Quem diria? Você vem na sequência e faz do jeito que eu ensinei. Você vem na sequência e faz do jeito que eu ensinei. É o bop do tira, vai. Tirei, botei, tirei, tirei, botei, tirei. Deixa ela batida, deixa ela batida. Deixa ela batida, ela batida, ela batida, ela batida. Aí, meu gubarito, meu gubarito. E aí, Michel, você é meu francial. Meu amigo Caio. Vem aí, meu jamaicano. Oh, hey, oh, hey, oh. E boi da Jamaica! Ele vai pra cima, ele vai pra cima, ele vai pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. 3, 2, 1, agora vai!